Santos e os Três Ritmos. Você está tão triste. Dá pra ver quando você fala e você está desapontado com amor. Mas se você deixar eu entrar na sua vida, você vai descobrir o caminho do amor e o caminho da felicidade. Quebra, quebra, quebra, quebra coração. Quebra, quebra, quebra e deixa o amor entrar. Quebra, quebra, quebra, quebra coração. Quebra, quebra, quebra e deixa o amor entrar. Quando você fala e você está desapontado com amor. Mas se você deixar eu entrar na sua vida, você vai descobrir o caminho do amor e o caminho da felicidade. Quebra, quebra, quebra, quebra coração.